Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo JB Nascimento, né? O JB Nascimento, o Odailson Pereira, todos vocês amigos de Rubim, Minas Gerais, Rádio Alternativa FM, exibindo nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Itamar Vargas, em Rádio Panorama FM, né? É, em Santana da Boa Vista, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Rádio Panorama FM, exibindo nosso programa em Santana da Boa Vista, no Estadão do Rio Grande do Sul. Em Lavras, nós temos a Rádio Lavras FM. Em Pelotas, nós temos a Rádio Amizade FM. E outras rádios parceiras também no Estadão do Rio Grande do Sul, né? Um abraço, muito obrigado a vocês pelo carinho. Vamos em frente, César Menotti e Fabiano cantam. Mundo Sertanejo! Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa à meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem de ver sofreu, sinto muito, jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo o seu abraço, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Não era eu, não era você aí. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo José Edmar, em Sampaio, Tocantins, Rádio Natureza FM. Um abraço à família Caires, ouvindo o nosso programa aí, né? Pela Rádio Natureza FM. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá bom? O Nelinho e o Nelinho, os meus amigos Nelinho e Elimar, em Rubim, Minas Gerais, né? Ouvindo o Mundo Sertanejo. Aí, Regivan Santos, em Castelos dos Sonhos, no Pará, ligado na Cidade FM. Aliás, ele é comunicador também na Cidade FM. Nosso futuro vereador, o Douglas Araújo, né? Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Ana Paula Souza, em Roda Velha, Bahia. Ela disse que gosta muito do meu sucesso Tô na Promoção e também da Nova. Me perdoa, né? beijo pra vocês e muito obrigado, tá bom? Vamos em frente ao som da viola. Traz pra vocês, no quadro ao som do viola de hoje, Praianinho canta Namorando a Lua. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Em uma noite namorando a lua, senti bater meu coração chorando. Recordei de um amor antigo que no meu peito ainda está guardado. Aquele instante senti suas mãos acariciando meu rosto molhado, dizendo ainda eu te amo tanto. Senti meu corpo todo arrepiado. Continuei olhando a imensidão, vi as estrelas brilhando no céu. Lembrei da noite em que eu beijei seus lábios quentes com sabor de mel. Daquele instante eu não me contive e minhas lágrimas rolaram ao chão. Senti que nunca vou te esquecer, meu grande amor, minha maior paixão. Receita pra quem vive longe de um grande amor, de uma linda paixão. Olhe pra lua porque ela entende o quanto sofre um pobre coração. Neste meu verso só falei de amor não compreendido, cheio de ilusão, que deixou marca neste cancioneiro que hoje canta com seu violão. Olhando o céu, os meus olhos choram e as estrelas brilham muito mais. No oceano de minhas lágrimas, essa saudade ainda aumenta mais. Ó lua amiga, companheira amada, diga pra ela que a amo tanto. Clareia sempre o meu caminho e obrigado por ouvir meu canto. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar com o Padre Lázaro, da Rádio São Tomé FM, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. pede alô aí pros seus amigos, né? Os locutores Tomé Rosa e José Maria, né? Um abraço a todos vocês aí. Nosso abraço carinhoso. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? Vamos em frente. Diego Valadares canta a pedidos da minha querida Ana Paula Souza, de Roda Velha. Ela oferece para suas irmãs, para os seus papais, para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Canta Diego Valadares. Tô na promoção. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega aí. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Aí, cantei pra vocês meu grande sucesso, Tô na Promoção. Um abraço aos radialistas do Brasil inteiro que tocam meus sucessos aí na programação de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Tô na Promoção, Me Perdoa, Cabra Danado e outras músicas do Diego Valadares que vocês tocam aí na programação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, por esta grande força, viu? A minha querida Cleusa Silva, a Ilza Ribeiro, a Liliane Souza, o Paulo Sérgio, a todos vocês amigos, a Edivânia, né, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ligadas, todos ligados na Paraíso FM, o Amadeus Ferreira, o Valmiro Gomes, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, pela grande parceria, Adriana Rodrigues, muito obrigado, viu, pelo grande carinho de vocês, tá bom? Vamos até Rio Grande do Norte, Jaciele Lima, né? Um beijo para vocês aí, de Porto Alegre, ligados na Porto Alegre FM, né? Muito obrigado. Em Viçosa, a Luana Ferreira, todos vocês amigos de Viçosa. Ô Francisca, um beijo para você, viu? Aí de Viçosa, ligados, todos ligados na FM da Paz, exibindo o nosso programa com muito sucesso. O Brasil inteiro está ligado, o Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano cantam O Defensor. Vamos ver, Brasil, vai! Mais uma vez ele te feriu. É a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo.

você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Muito bem, Renilson de Jesus, em Adurtina, Bahia. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook, né? Fernando e Franco cantam Sozinho na Rua. Abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua se eu dormir na rua ou num banco da praça. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais, tô ficando louco. Amor, volta pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua se eu dormir na rua ou num banco da praça. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais. Pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na rua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais, tô ficando louco. Amor, volta pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na Sertanejo. Ouvimos aí essa dupla que canta bonito, Fernando e Franco. Opa, Diego Valadares, tem que tomar água natural, né? Fernando e Franco cantaram para vocês Sozinho na Rua. Um beijo para minha querida Sus Maciel, divulgadora dessa dupla lá em São Paulo, né? Sus Maciel também divulga muito Diego Valadares, os artistas, né? Do nosso mundo sertanejo. Muito obrigado, viu, Sus Maciel, a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, né? A Valdirene Rodrigues, em Santo Luzia do Paruá. Um beijo pra você, minha querida. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Laine Matos, em Umbizal. A Beatriz Costa, em Presidente Médici. A Marlene Moraes, aí da Tropical FM, e todos da equipe. Nosso abraço carinhoso, viu? Muito obrigado. Eronilton Cardoso, o Denilson Cardoso, com a sua família também, ouvindo o Mundo Sertanejo, às 7 horas da manhã pela Tropical FM e às 5 horas da tarde pela Pindorama FM. Dois horários, duas edições aí em Santa Luzia, para toda a região. Um abraço a todos vocês, viu? Victor e Léo cantam Linha do Tempo.

a Rádio Madison FM, exibindo nosso programa em São Paulo em duas edições. Muito obrigado, viu? A Neide de Souza Silva, em Salvador, Bahia. A Monalisa Nunes, em Castelo dos Sonhos, no Pará. A Sueli Fonseca, em Bálsamo, São Paulo. A Damião Damasceno, aos amigos da Santo Aleixo FM, em Santo Aleixo, na Paraíba. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Rodrigo Bongioli, a Genicídio Oliveira e Marilândia, Espírito Santo. A todos vocês, nosso abraço carinhoso, viu? O Brasil inteiro está ligado, o mundo sertanejo ouve, toca para vocês ouvirem. Luan Santana, Cê Topa. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um frio e bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora, também. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um é bebom, um filme bom, um frio de agosto. De agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um bebedor, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Muito bem, muito bem. Eliene Rodrigues, em Paranavaí, Rádio Cumbica FM, São Paulo. Um abraço a todos vocês, amigos da Cumbica FM, exibindo o nosso programa, né? O Gabriel Medeiros, em Matoreia, no Pernambuco. O William Silva, em Santos Dumont. Web Rádio Mega FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? A todos pelo carinho, tá bom? A Zilma Ribeiro, em São Luís, Maranhão. A Vanderlei Silva, já falei, né? Mais uma vez, falo com muito carinho. Locutor do povo Ferreiros, no Pernambuco, né? Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta amanhã com mais sucesso no seu rádio. Zé Ricardo e Thiago cantam Pode ou Não Pode. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil 2016. Mundo Sertanejo. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido o que pode ou não pode. Ah, deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode.